Esia. TSF. As notícias não escolhem hora certa. A rádio em direto. A rádio em direto. TSF. Uma rádio para ler o mundo. Por uma boa história, por uma boa notícia, vamos ao fim da rua, vamos ao fim do mundo.